galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo. Então, convidado hoje especial. Bora lá! E aí, gente? Bora! Aqui embaixo, pra vocês acharem a gente lá. Valeu! Beijão! Tamo junto, gente. Abraço!